quando eu morrer, não me deem rosas, mas ventos. Quero as ânsias do mar, quero beber a espuma branca de uma onda a quebrar e vogar. Quando eu morrer, não me dê rosas. Dedos a correrem sem parar. Onda sobre onda infinita, como um mar inquieto, num jeito de nunca mais parar. Isso eu quero, mar. Morrer, ficar quieto, não. Sentir sempre no peito tumulto do mundo, da vida e de luzes. E eu e o mundo e a vida ao mar, o meu coração fica para ti, para ter em luzes, de nunca mais parar.